Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos início ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova nesta sexta-feira, 19 de novembro. Vamos olhar para a liturgia de domingo, dia 21 de novembro, o dia da solenidade de Cristo, Rei do Universo. Hoje conto com a participação no nosso programa do seu padre Pedro Simões, da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Senhor padre, bom dia. Obrigada por se juntar a nós em mais esta emissão do nosso programa das Palavras de Esperança. Boa sexta-feira e bom fim de semana também. É verdade, bom dia Liliana, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da antena da Rádio Boa Nova. É com muita alegria e boa disposição que também me encontro mais uma vez a dar este meu contributo para este programa Palavras de Esperança. E nós muito agradecemos, queremos dizer a todos quanto nos escutam que estamos em direto na rádio, mas também no nosso Facebook, em formato vídeo. Podem por isso também deixar alguma mensagem, alguma questão que queiram dirigir ao seu padre Pedro Simões, certamente estará na disposição de poder responder. Estamos cá também para isso, para que possamos contribuir para dar mais esperança a todos quantos estão na nossa companhia. Seu padre, vamos então mais daqui a pouco olhar para a liturgia, tentar perceber qual é que é a mensagem do próximo domingo, mas como é hábito também vamos olhar primeiro para a Igreja em Portugal, a Portugal que está nesta preparação para em rumo à Jornada Mundial da Juventude 2023, e está-se a formar uma corrida global solidária que quer financiar este evento que vai acontecer em Lisboa. É verdade, é um evento promovido pelo COL, o Comitê Organizador Local, que está responsável, sobretudo e particularmente, por aqueles 6 dias de Jornadas Mundiais de Juventude em que temos a presença do Papa Francisco. De modo a, de facto, ir a pouco e pouco amealhando alguns donativos, de modo a proporcionar aos jovens que têm mais dificuldades económicas de participar nestas mesmas jornadas, poderem estar também, juntamente com aqueles que não têm tanta necessidade. Muito digamos bem. Assim. Portanto, o objetivo é então esse, possibilitar que outros com menos possibilidades possam também marcar presença neste evento, ajudar de alguma forma a que isso aconteça. É verdade, portanto a Jornada Mundial não é só para os jovens ricos, é claro, também para os jovens da classe média e jovens pobres, portanto estamos a falar sobretudo e particularmente de portugueses, uhum. Jovens portugueses, digamos assim. Porque de facto isto da Jornada Mundial da Juventude requer uma logística muito grande, mas também alguma independência por parte de quem participa para se poder sustentar, não é? Durante esses dias e ter ali alguma autonomia. Portanto, e há também este cuidado de poder proporcionar àqueles que não tenham tantas capacidades para o fazer. É verdade, nesta entrevista que o Afonso Virtuoso, que é um dos responsáveis deste comitê, que também é ao mesmo tempo o responsável nacional do movimento Equipas Jovens de Nossa Senhora, quer proporcionar, juntamente com os restantes elementos. Portanto, ele dá-nos aqui um desafio imenso, não é? São umas jornadas e umas corridas abertas a todos, não só aos jovens. Portanto, todos são chamados a participar e existe a possibilidade de escolher correr 2, 5 ou 10 quilómetros, consoante as capacidades físicas de cada um. Portanto, este evento decorre entre 21 e 30 de novembro. Portanto, inicia no próximo domingo, o Dia Mundial da Juventude, e prolonga-se durante a semana toda. Muito bem. Isto porque, então, neste domingo vai acontecer, vai-se assinalar este Dia Mundial da Juventude a nível diocesano em Pombal, não é? É verdade. Portanto, segundo a proposta do Papa Francisco, o nosso pontífice quis que este dia mundial fosse vivido a nível diocesano. No caso concreto da nossa diocese de Coimbra, será no encontro no pavilhão multiusos da paróquia de Pombal. Portanto, mas no domingo vai acontecer igual ou semelhante em todas as outras dioceses? Em todas as outras dioceses. Portanto, cada diocese depois terá o seu programa próprio e organizar para esse evento da melhor forma possível, digamos assim. Portanto, os cotes, não é? Locais, os territoriais, vão estar todos juntos agora no domingo, nesta jornada diocesana. É verdade, portanto, a nível da Diocese de Coimbra, é o segundo evento em que eles estão presentes. O primeiro foi na entrega dos símbolos das jornadas mundiais, com o nome alusivo de cada cote. Este é o segundo evento. Esperemos que, de facto, tenha bastante abundância e participação dos jovens. No que respeita, então, ao cote Jolitá, não é? Sim. Que é o cote da Oliveira do Hospital e de Tábua, vai estar representado. Vão estar muitos elementos. Como é que está a acompanhar essa situação? Eu, ao nível do número de jovens que vão participar aqui do cote Jolitá, números não sei. Sei que vai um grupo significativo de jovens a Pombal. Aliás, estão a organizar até um autocarro no sentido de poderem levar o maior número de jovens poderem possível. Poderem ir todos juntos, não é? É verdade, é verdade. O seu padre vai estar, ou o seu padre António, algum sacerdote, algum padre que acompanha o grupo? Sim, sim, estarão dois sacerdotes. Creio que o padre António Loureiro irá estar e também o padre Rodolfo. Rodolfo, muito bem. Portanto, seu padre, sim. São momentos importantes, não é? E sobretudo porque estão a possibilitar esta interação tão grande com os jovens, porque tem-se vindo a assistir uma boa adesão por parte dos jovens a este desafio da Jornada Mundial da Juventude. Aliás, eu sou o primeiro a elogiar todas essas atividades que o Cote Jolitá tem vindo a fazer. Não sei, ao nível dos outros cotes da Diocese de Coimbra, se têm feito muito trabalho ou pouco trabalho. Tenho acompanhado um pouco, assim, como espectador, o trabalho deste Cote Jolitá, que tem sido frutuoso e positivo, não é? Uhum. Pelo menos dinâmico é. Sim, dinâmico, claro. É. E esperemos, claro, que dê frutos no futuro. Há de dar, não? Certamente. Portanto, se no início já é assim, portanto, no futuro melhor será também. Portanto, temos já neste domingo este encontro diocesano que vai ser em Pombal. Agora, seu Patrício, olhando para a unidade pastoral de Oliveira do Hospital, amanhã vai ser um dia importante também para os jovens do concelho que vão então. Vão participar, vão receber o crisma. Vai ser no Sexto da Beira. É verdade, tanto como à semelhança de anos anteriores, teremos a celebração do sacramento do crisma, mais uma vez com a presença do nosso bispo, Dom Virgílio Antunes. Será no sábado, amanhã, às 16 horas, na Igreja Matriz do Seixo da Beira. Temos procurado, a nível da unidade pastoral aqui do Oliveira do Hospital, fazer um, digamos assim, um périplo por todas as paróquias, de modo a que haja também, digamos assim, este conhecimento e esta unidade e comunhão que é precisa e necessária na unidade pastoral. Muito, não é? Bem, portanto, não está só confinada às celebrações, à sede do concelho, à paróquia de Oliveira, mas também ir às periferias. Isso é muito importante, não é? Que é levar estes eventos e estes eventos tão importantes junto das pessoas. Acredito que nesta altura a população daquela freguesia esteja muito satisfeita, para já, quer sem pelo dúvida. Evento, quer também pela própria presença do seu bispo, que é sempre importante, não é? É verdade, também. Sem dúvida. Todos os habitantes do Seixo estão-se a mobilizar, não diria a 100%, mas pelo menos a 90%, para que este evento e esta celebração possa correr com a maior dignidade e solenidade possível. Muito bem. Portanto, vai ser às 4 da tarde. Senhor Padre, há muitos jovens que vão então fazer o crisma? Sim, são cerca de 44 jovens. É um número considerável. É verdade. Aliás, eles têm vindo a fazer um ciclo de preparação interessante desde setembro até agora, não é? Tiveram a oportunidade de participar em duas formações bíblicas, a primeira dada por mim, a segunda dada pelo Senhor Padre António, e depois, no fim de semana passado, também tiveram a oportunidade de fazer uma experiência de retiro de um dia, dinamizado pelos grupos de jovens aqui da Unidade Pastoral, o grupo de jovens Perfidem e o grupo de jovens Getsemane. Uhum. E esse retiro foi cá, foi fora? O retiro foi feito na Igreja Matriz da Bobadela e utilizámos também as instalações da Associação da própria terra, com o mesmo nome. Muito bem. E foi positivo para eles? Foi, qual sim, é que sim. Foi o feedback que Portanto, tiveram? Eles de manhã tiveram a oportunidade de fazer alguns jogos, de fazer um género de pad e paper. Depois tivemos o almoço partilhado, onde também tive a oportunidade de estar com eles e conviver com eles, juntamente com o Padre António Loureiro. E depois terminaram com uma oração de TZ, que serviu como exame de consciência para se prepararem para receber o sacramento da reconciliação, de se confessarem. Muito bem, assim. Muito bem. Portanto, bons sentimentos, não é? Que se conseguem neste tipo de iniciativas, que são então estes retiros. Portanto, amanhã a celebração do Crisma na Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital vai ser na Igreja Matriz do Seixo da Beira, com a presença do Sr. Bispo. Portanto, eventos importantes a acontecerem neste fim de semana, não é? Quer a nível local, quer a nível da Diocese. Sr. Padre, vamos nos centrar então na liturgia de domingo. Assinala-se a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Portanto, é de que é que falamos? Que solenidade é esta? Chegamos ao final de mais um ano litúrgico. Exatamente, não é? A gente sempre termina o ano litúrgico com esta solenidade, Cristo, o Rei do Universo. Terminamos o ano B e damos lugar ao ano C com o primeiro domingo do Advento. Portanto, de domingo a 8 dias. Que é o caminho para o Natal, não é? Será que Cristo verdadeiramente foi rei? Ou não, não é? É a grande interrogação e, ao mesmo tempo, resposta que nos dá a liturgia da palavra. De facto, todos nós, pelo batismo, também somos reis e rainhas. Não há maneira de quem é servido, mas há maneira de quem serve sem esperar nada em troca. Pois, não é? A diferença está aí, não é? Jesus Cristo foi rei no sentido em que se deu totalmente aos outros, no sentido do máximo serviço prestado a esta humanidade, não, não só a judeus, mas também a romanos, a pagãos, a gentios, etc. E é isso que vemos nas leituras, não é, Sr. Padre? Na primeira leitura do livro de Daniel, esta leitura anuncia que Deus vai intervir no mundo, mas a fim de eliminar a crueza, a ambição, a violência, a opressão que marcam a história dos reinos humanos. Ora, aí está. Portanto, temos aqui dois... está logo uma diferença grande, não é? É verdade. Temos aqui dois conceitos antagónicos, não é? O rei humano e o rei divino, digamos assim. Para nós, os reis humanos são aqueles que nós conhecemos, quer da história mundial, quer da nossa história de poderosos, Portugal. Poderosos, não é? Poderosos, com palácios, com forças armadas e exército, predispostos a darem a vida por aquele rei, seja ela mais honesto ou menos honesto, não é? Mais justo ou menos justo, tem que dar a vida, não é? E Jesus, que se vê no meio disto tudo, não é? O novo filho do homem aparece-nos desprovido de qualquer forças armadas. Aliás, não tem ninguém, não é? O filho do homem não tem de reclinar a cabeça, como tantas vezes Jesus Cristo nos diz no Evangelho, não é? Uhum. No entanto, não deixa de ser rei, não é? É curioso. Sabe que Daniela profetiza acerca do filho do homem. Quem é este filho do homem, não é? Não podemos interpretar estas palavras da passagem de Daniel à letra, não é? Ele escreve-nos em sentido simbólico, claro, em sentido figurado, profético. Uhum. Virá um filho do homem descido dos céus que virá instaurar verdadeiramente a paz, a unidade, a comunhão, a harmonia, o amor, não é? E este filho do homem para nós é Jesus Cristo, que não veio da terra, curiosamente, não é? Não nasceu com os critérios do mundo, com os critérios humanos tão limitados, tão frágeis, tão débeis, mas desce do céu. Vem com critérios divinos. Uhum. Critérios que contradizem tudo aquilo que nós possamos pensar acerca dele. É curioso. Não é? Muito bem. Portanto, e os cristãos verão neste filho do homem vitorioso um anúncio da realeza de Jesus. Sem dúvida alguma. Aliás, o próprio Jesus Cristo nos Evangelhos se intitula a si mesmo o Filho do Homem, não é? Quando ele vai à presença de Anás e de Caifás, apresenta-se como o Messias, como o Filho do Homem, aos quais eles próprios não o reconhecem, não é? Uhum. Porque não veem nele sinais exteriores de riqueza, sinais exteriores de poder, de honra e de glória, não é? Os nossos critérios, não é? Claro, claro. Que infelizmente tantas e tantas vezes sobrepõem-se sobre os critérios de Deus. Erradamente. Seu Padre, e também na segunda leitura do livro do Apocalipse encontramos logo aqui também uma ligação à primeira leitura. Nesta segunda leitura, o autor do livro do Apocalipse apresenta Jesus como o Senhor do tempo e da história, o princípio e o fim de todas as coisas, o príncipe dos reis da terra. Sem dúvida, ele é o alfa e o ômega, como diz a passagem do livro do Apocalipse, né? Primeira e última letra do alfabeto grego. Clássico, uhum. Grego, que simboliza isso mesmo, não é? Ele, só ser rei do universo, é rei do tempo, é rei da eternidade, não é? Aliás, para ele não há tempo, não é? Porque ele é o que veio, é o que é e é o que há de vir, não é? Para nós como ainda estamos sujeitos ao tempo e ao espaço, existe para nós passado, presente e futuro. Para Deus, para Jesus Cristo, ressuscitado, vitorioso sobre o pecado, sobre o mal e sobre a morte, ele está acima de tudo isso, porque ele permanece. Ele é sempre fiel, ele é sempre justo, ele é sempre o misericordioso na nossa vida e na nossa existência, apesar das muitas ou poucas perseguições que nós possamos ter ao longo da vida, né? Porque uhum. É algo a reter, porque o livro do Apocalipse é escrito numa época de grandes perseguições aos cristãos. Houveram milhares e milhares de mártires que deram a vida por Jesus Cristo, e o autor deste livro presume-se que tenha sido São João, o Benjamim do grupo dos 12 apóstolos. Reflete isso mesmo, não é? Sim. Os anseios, as expectativas, a fé e a esperança daqueles cristãos perseguidos, que não vacilam, que continuam perseverantes na fé, apesar do mundo inteiro estar contra eles. Uhum. Porquê? Porque eles têm aquilo que falta ao mundo, que é Jesus Cristo. E tendo Jesus Cristo, tem-se tudo, mesmo na maior dor, mesmo na maior tristeza, mesmo no maior sofrimento. E é nisso que também nos dias de hoje devemos acreditar, não é, seu Padre? E não nos deixarmos escravizar por outros pensamentos e sentimentos, e acreditar exatamente nisso, que Deus está connosco em todas as horas para nos auxiliar, e não nos devemos deixar abater. É verdade, mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes deixamos-nos dominar e interpelar por outros deuses que substituem o Deus vivo e o Deus verdadeiro, e depois, claro, caímos, pecamos, andamos tristes, andamos pesarosos, mas Jesus Cristo tem sempre uma palavra a dizer e estende-nos sempre o seu braço e levanta-nos das muitas ou poucas quedas que vamos fazendo ao longo da vida. Muito bem. Porque sem Ele, de facto, nada podemos fazer. Nada feito. Por vezes esquecemos-nos que o temos ao nosso lado, não é? E se a cada momento nos lembrarmos, certamente seguiremos mais fortes em cada dia. Seu Padre, já o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João apresenta-nos num quadro dramático Jesus a assumir a sua condição de rei diante de Pôncio Pilatos. É verdade, estamos em pleno julgamento do próprio Jesus, não é? Ele que está a sofrer a sua paixão e a sua morte, e é convidado a ir à presença de Pilatos. Pilatos que tem o poder de lhe salvar a vida ou não, não é? A gente sabe que ele prefere lavar as mãos e condena Jesus à morte. Mas é interessante este diálogo nesta versão de São João, não é? Pilatos, historicamente, pelo menos segundo os historiadores Flávio Josefo, historiadores judeus, Flávio Josefo e Filão de Alexandria, tanto traçam um perfil deste cônsul romano como sendo um homem duro, um homem insensível, uhum. Um homem que condenou muita gente à cruz sem um julgamento justo, não é? Sim. Coisa que leva depois o próprio imperador romano a levá-lo a Roma e a despromovê-lo, porque os romanos eram muito justos, tinham um direito muito rigoroso. Aliás, o próprio direito hoje canónico e civil tem origens no direito romano. Eles eram muito justos, e Pôncio Pilatos não era. Mas este Pôncio Pilatos que João nos traz aqui, nesta passagem bíblica, é um Pôncio Pilatos diferente do Pilatos historicamente, né? O autor tem uma intenção nisto. Apresenta-nos um Pilatos, digamos assim, nervoso, não seguro nas suas ideias e nas suas convicções. O que leva a um diálogo interessante com Jesus. Aqui Pilatos apresenta-nos como o protótipo do homem que procura e que busca algo, não é? Uhum. Apesar de utilizar demasiadamente a razão e pouco o coração, busca, não é? Até ao final tu és rei, é a interpelação que Pilatos diz a Jesus. E Jesus responde: sim, sou rei, mas não sou um rei à maneira daquilo que tu, Pilatos, estás habituado, não é? A ter poder, a ter honra, a ter glória, a ter exército, a instaurar as ideias, nem que seja preciso à força das armas, à força de uma consciência, seja ela bem formada ou mal formada, não. Por isso ele diz que o meu reino não é deste mundo, não é? Não é um reino que se impõe, é um reino que se propõe. Uhum. E as pessoas são livres de o aceitar ou não, não é? E depois é quando Jesus diz que é a verdade. Eu vim, o meu reino é a verdade. Ele próprio é a verdade. E Pilatos volta outra vez a repostar. E o que é a verdade, não é? A tal interrogação que também cada um de nós temos ao longo da nossa vida, da nossa existência. Não é? Mas afinal, o que é a verdade, não é? A verdade hoje é muito relativa. Infelizmente o mundo relativizou-a, não é? O que para si, Liliana, é verdade, pode não ser para mim. Exatamente. Não é esta verdade que a gente estamos a falar e que Jesus fala, não é? A verdade é Deus e a verdade em Deus é sempre absoluta, não é relativa, não é? Deus não há uma é amor e claro. Nele não há trevas. Deus é perdão, Deus é misericórdia. E ninguém pode colocar isso, de facto, em causa, não é? Nós podemos colocar, não é? Porque temos as nossas verdades, pequenas verdades. Bem, alguns diziam até há uns anos atrás meias verdades ou meias mentiras, não é? Não há meias verdades nem meias mentiras. Ou há mentiras ou há verdade, não é? E a verdade é sempre absoluta. Nós é que, devido à nossa limitação e fragilidade, tendemos a relativizá-la. E a duvidar, não é? E a duvidar. Tantas Exatamente. Vezes ouvimos e em conversas outros questionam, não é? Eu cá tenho a minha opinião, não é? Vivemos num mundo exatamente. De opiniões, seja no futebol, seja na política. Nós ligamos a televisão e vemos, toda a gente tem que dar a sua opinião. Claro. Mas a opinião é sempre relativa, não é? Claro. E depois confundem-se as opiniões com verdades. Mas a verdade não se mistura com opiniões, não é? A verdade é objetiva, é absoluta. Muito bem. Portanto, no Evangelho, a missão real de Jesus é dar testemunho da verdade e concretiza-se no amor, no serviço, no perdão, na partilha, no dom da vida. Portanto, este Evangelho era então este diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos, não é? Esta questão da verdade e de Jesus assumir que ele era, assumir a sua condição de rei. Seu Padre, e no final, como é que fica, como é que resulta este diálogo? É uma narrativa aberta, não é? Esta passagem do Evangelho termina, digamos assim, a meio do discurso de Pilatos com Jesus. Claro, vai traduzir-se no lavar das mãos de Pilatos, não é? Olha, não vejo mal nenhum neste homem. Façam o que quiserem com ele, não é? Entrego aos sumos sacerdotes, quer a Anás, quer a Caifás, que depois o vão condenar à morte e morte de cruz. Mas claro, Pôncio Pilatos tinha o poder de o libertar daquele flagelo. E se não fez, entendesse, não é? Condená-lo, ele não seria condenado, não é? Mas lá está. Mas aqui, a tal vontade de Deus e vontade dos homens, nós se calhar humanamente, pensando, diríamos, mas porquê é que ele condenou? Claro. Ele tinha que ser condenado, porque a missão pelo qual ele veio ao mundo foi para dar a vida por todos, e tinha que dar verdadeiramente a vida. Portanto, prevaleceu a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Muito Faça-se bem. A tua vontade e não a minha, disse Jesus no Jardim das Oliveiras, né? Porque se calhar a vontade de Jesus era de sair dali. Pelo menos a vontade humana. Mas a divina prevaleceu. Prevaleceu. Portanto, e nesta passagem, e o Sr. Padre já referiu a tal expressão de lavar as mãos como Pilatos, não é? Por vezes usa-se essa expressão até hoje, no hoje o grande dia-a-dia. Problema do mundo é que todos nós lavamos as mãos uns dos outros. E fechamos, não é? Os olhos somos a realidades que estão ao nosso lado. À dor, não é? À tristeza, à fome e à sede de tantos, não é? E é isso que não, e solidão. Que não devemos ser. Então, é verdade. Não devemos aceitar aquilo que que vemos dentro dos olhos de ânimo leve, não é, Sr. Padre? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, portanto, passagens importantes desta liturgia de domingo em que se comemora a solenidade de Cristo, Rei do Universo, e para depois entrarmos no tempo do Advento, Sr. Padre, um tempo bonito, não é? Rumo ao Natal, vamos depois também comemorar o nascimento de Jesus. Portanto, este é também o tempo que se aproxima, um tempo de alegria, não é? Todos devemos viver esse período assim, portanto, mas cabe a cada um de nós ter mesmo esse espírito de alegria, não são os outros que nos devem pôr nesse estado, devemos ser nós, não é? É verdade, e esperemos que este ano seja um Natal diferente do ano passado. Sim, e de há dois anos. As, né, circunstâncias também foram muito complicadas. Foram muito difíceis, não é? É assim, a gente, claro, temos esta limitação e fragilidade e temos esta necessidade de marcarmos, de facto, certas determinadas coisas ao longo do ano litúrgico, né? Mas a gente sabe que Nosso Senhor Jesus Cristo nasce todos os dias na nossa vida e no nosso coração, não é? Mas é que às vezes não estamos tão atentos a isso. E fazer um apelo aos nossos ouvintes e espectadores das redes sociais que tentassem encarar este Natal um bocadinho numa perspectiva diferente, não? Numa perspectiva consumista, de pois comprar o consumismo isto, já tem sido uma realidade já não está no sangue, não é? Já não está no sangue, mesmo sem a gente se aperceber. Mas que façamos um jejum de consumismo este ano. Pronto, ou então que nos moderemos um bocadinho. Pronto, moderemos e depois em janeiro podemos aproveitar os saldos à vontade. Pronto, fica a dica. Fica a dica do Sr. Padre. Sr. Padre, estamos então a terminar o nosso programa. Temos uma sugestão musical. Eu estou sempre muito expectante quanto àquilo que tem para nos propor. E hoje não é exceção, Sr. Padre. O que é que nos sugere? Bom, esta semana eu sugiro o tema Tears in Heaven, que é um tema musical de 1992, do conhecido guitarrista e vocalista Eric Clapton. Este homem teve uma vida muito difícil e continua a ter, não é? Um homem que passou pelo consumo de drogas, pelo álcool, viu os quatro amigos da sua banda morrerem num acidente de helicóptero, depois em 1991 faleceu-lhe o filho Connor, com apenas 4 anos de idade, num descuido caiu de uma varanda de um 53º andar. Um sofrimento que este homem tem de passar. E às vezes nós próprios também não nos apercebemos disso. E não sabemos, não é? Pensamos que são só figuras conhecidas no mundo e que de facto não passam problemas como nós, ou outros até mais graves, mas de facto passam. Este homem passou por todos, não é? Quer vícios, quer perdas de familiares, neste caso concreto um filho com apenas 4 anos. Este tema, não é, traduzido para português, significa Lágrimas no Paraíso. É um tema dedicado ao filho que faleceu. Muito serviu bem de banda sonora para um filme dos inícios dos anos 90, um filme algo romântico, mas ele, quando escreveu a letra, não foi a pensar no romance entre os casais, foi a pensar na perda do seu filho, do seu próprio filho. Sim, seu padre, sim, já estamos, sim, a ouvir em som de fundo. Vamos acabar de ouvir o tema, já voltamos para falar. tenho-lhe a agradecer este momento tão bonito que nos trouxe com esta sugestão musical, que certamente será também do agrado de quem nos escuta. É sempre importante que o Sr. Padre também partilhe connosco estas realidades que também tocam os outros e não só as pessoas que estão ao nosso redor, e muitas vezes desconhecemos essas realidades. Muito obrigada. Nada. Sr. Padre, estamos então a terminar o nosso programa Palavras de Esperança. Estamos em direto no nosso Facebook, onde vai ficar disponível também este programa, se só agora nos sintoniza e quer ouvir ou voltar a ouvir desde o princípio. Tivemos algumas pessoas a acompanhar-nos através do Facebook, algumas que manifestaram o gosto pelo nosso programa, nomeadamente a Maria Cruz, a Kikas Oliveira, Alice Prata, Fernando Cunha e Fátima Marques. Agradecemos então também o facto de terem estado connosco neste nosso programa das Palavras de Esperança. Sr. Padre Pedro Simões, nós marcamos encontro num próximo programa aqui na Boa Nova. É verdade, esperemos que sim. Certamente que sim, tudo há de continuar a correr bem. Sr. Padre, bom fim de semana, boas celebrações, foi um gosto tê-lo aqui na nossa companhia. Obrigado e mais uma vez, Liliana, por esta oportunidade. Terminamos então o nosso programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, este programa com reposição neste domingo, a dia 21 de novembro. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.